Ok, quando autorizado será autorizado para decolar, então alinhar e manter, prepare-se quando pronto. Aqui, vai, mantém 90-3-1-3. Eu vou passar no 443. Autorizado, 130 com 10. E Yankee Mike. Yankee Mike, 941 no solo 32, direito, libera 129. Vai iniciar a rolagem, agora a liberação, Oxalém 6320. 2-0. Já 3193, pistol 0 livre, 130 graus, 10 horas, decolagem autorizada. Papatão, Noemi e Yankee Mike, decolado os 3-3, vai manter o presente setor, aguardando para o cruzamento do aeródromo, ok? Pode fazer espera visual no setor, curvas a critério do comandante. Gente, vai manter o retorno com curvas à direita inicialmente, o Noemi Yankee Mike aguardando o cruzamento para o cruzamento. Estimativo, pode fazer uma curva pela direita um pouco mais longa, só com um Airbus da Avianca na curva final, na sequência será autorizado. Fizendo uma curva pela direita, vai completar um 270 e cruza na vertical da torre de controle na sequência, ok? Afirmativo, vai executar um 270, cruza na vertical, quando autorizado, não vai ter mais. Torre, o Papagolf. Passo Papagolf, é 1-7 ou 1-0? 1-7. 1-7, reporte cancelamento. Tirando? Não, eu. Braço. Hoje na minha 320, pouso autorizado, pistão no zero, vento 150 graus, pés no ar, checa o trem. Passou, travou, liga e pôs no 0, minha 320, legal. É. Autorizado, Guarulhos, pistão 340, tem colagem de temperatura 1-0, com curva A, esquerda, saída Martael, desde a pique. Roteiro do Pudo Meia, controle apenas o Pudo 20, mal 8, transponder 406 para o 4-6, em 2 minutos será autorizada a sua decolagem, mantém a posição. O Salvador, boa tarde, Oxamera 6320, Livan, na escuta. Se Simbra baixou e travou. Vai chamar cancelamento. Gente, o Oscar Papagolf, reporte quando pronto o cancelamento do plano. Oh. O Novembro Yankee Mike, tome a proa da praia de buraquinho e chame o controle em 120.8. Na proa de buraquinho, chamarei o controle no 120.8, November Yankee Mike. Papagolf abandonando o INS, cancelando base pela direita 97. Gente, Oscar Papagolf, abandone a final com curva à esquerda, chame na final da 17. Vai reportar. Serra, Natal. Estamos autorizados, 6370, colando a 10, confirmando à esquerda, Boca Caju, Apesulona 0, 208.3, 5474, não responde, 600, chamaremos para o plano para o busto, estacionamento no portão de 612. Visuais. O vento é 160 graus, 109. Ele ponto para o gol. Essa livre, Charlie Alfa Tonto. Não, confirme, sim. Três. Está 32 no meio, para o táxi, reunião, 96, 410, alterna de um caminho. Autorizada da 10, vento é 160 graus, 109. Após decolar, mantenha a proa de decolagem até 2.000 pés. Se falhar as comunicações após 2.000 pés, vou ir na proa de Puca. Ah, tá ok. Tango Salvador, boa, 35489, informação Tango, todo mundo com a história da polícia. O TAN 3805 tem condições de fazer o nosso feedback rápido. Tá onde? Boa tarde. Bom dia. Tá 3216, boa tarde. Vamos para o cidadão, zero. Boa tarde, tá 3216. Aguarde um instante para ingresso e decolagem. Devido a um tucano, decolou no mesmo perfil de subida. A previsão é mais 3 minutos para sua decolagem. Sim, senhora, 3216. Sim, funcionamento, estacionamento,

Avistado, o ajuste é 1-0 no 8, tá livre o pouso, na 1-0, o vento é 1-4-0 graus, 1-0-9. Livre o pouso na 1-0, Chané, 61-4-1. Autorizado São Paulo, 360, decola no zero, direita da Elinda Bridge, rota conforme plano, aciona 507 e o controle de Salvador agora 208, gol 36. Agora, a gente está aqui no 04. É papá, o Golf Mike Alpha. O Índia Delta Papá, só mais um instantinho para decolagem, devido a tráfego que decolou aqui no perfil de saída sua aqui, vai cruzar o eixo de decolagem, aguarde a liberação. Vitória da Conquista? Negativa, passada 2230, após árbitro, está autorizado Vitória da Conquista. Somente após árbitro, ok. Tan 32, mão meia, autorizado direto para o Oticinho, suba restrito, nível de voo 350. Ok, 350 restrito. Proa de... Prote. Autorizada. Já... 7, o vento é 1.40 graus, 1.09. 1000, livre LS, reportaria estabilizado. Possibilidade de aproar a duna, está presente? Autorizado. Ok, grato. 2 figas do LED, Quebec Hill. LED. O Fábio no 348, alinha e manter a partir do hotel. No ponto de espera da 17, Vitor Mike Beck. Wolf Mike Alpha, táxi pela 17, chame a linha de pronto. Chené 6141 no solo, 51, solo 219. 219, obrigado, ponto, boa tarde. O Índia Delta Papá, decolado é 51, controle 120, decimal 8. 1208. Fábio no 348, decolagem autorizada, 10, vento é 130 graus, 109. Golf Mike Alpha, táxi pela 17, chame a linha de pronto. Salvador, Salvatango, Índia Delta Papá. Índia Delta Papá, contato radar, suba ao nível 060, saída Coral. Saída Coral, sessão 060. Juliette, Quebec, Kilo, cheque equipamento, não recebo modo Charlie. Então, para sua decolagem, mais 3 minutos. Confirme. Prossiga. Não recebo o modo Charlie, Juliette, Quebec, Quebec, Kilo. Vino 348, decolado 52, e o controle, 120, decimal 8. 208, grato. Lembra, Yankee Mike, controle. Informe o voo da qual localidade? Reporte estabilizado. Ok, reportarei. Chega. Tá visual com a pista 10 para completar visual? Afirmativo, já tinha informado anteriormente, ok, visual. É, 35626. Gente, modifica a regra da presença? Afirmo. Plano modificado, zona 655, chame torre 1895. Ok, 1895, ATP 5626. Controle, a força aérea no 348. Confirme, chamou o controle? Força aérea no 348. Força aérea no 348, contato radar, subatório nível 170, saída PUCA. Saída PUCA no 70. 348. Autorizado 200 para a conquista, conforme a rota do plano, decola 10, curva direita, arbor, elepa, controle 208, 55 no 4, eu transpondo ele no 35489. Juliette, Quebec, Kilo, informe nível. Esse braço que Luiz, frequência livre. Conquista 3223, pushback acionamento 03. 58. É, por gentileza, chame o Solo 121 no decimal 9 e também o controle solicitou que se eu fizesse uma chamada em 1234. Enter. 626, entrou. Mais um Alfa Kilo para o passo 3756. Alfa Kilo para o 3526. Com condições visuais, pode prosseguir para 2000, azul 41 no meio. Desce para 2000 pés, livre LS, porta estabilizada, azul 41 no meio. Reportar azul. Mike Alfa, previsão para sua decolagem, mais 3 minutos. Mike Alfa, pode ser visitado. Bom fim de semana, 304. Tente a parte visual colocar de pouso. Tá visual. Frequência livre, ainda dá para passar para a tá. 3805. Decolada 59, chame o controle 120 decimal 8. 208, grato. Ativo. Faça de Alfa, da 10895, quando o 9 deixa. Faça isso, 823, para a saída da sala, para a segunda saída, uma reta válida, sem limite, para o estacionamento no ar, para a segunda banho da Gol, o estacionamento é marcado, então 3, 2, 2, 3. Salvador, buenas, é o Vanda 394, qual é o ponto de espera? Gente, mantenha, o ponto de espera, Gol no 394. Vitor Mike Quebec, só um instantinho para ingresso e decolagem. Para Recife, 1288, alterne 1260. 288-260. Alfa, decolagem autorizada, da 1 no 7, o vento é 1,60 graus, 0,9 nós. Então, Mike Quebec, alinhar e manter, após o Charlie 310 à frente. Minha blusa, possibilidade de falamento. Vamos ver o que é passando aqui. Começa a mandar um passo, 0,0. Tente, desça para 3 mil pés, QNH108, Romeu, Romeu Gol. Desce para 3 mil, a quantidade, querida, a gente lembra que vai ser o adiado da banda, a medida que vai ser o estado do Brasil? Tente, se eu modificar plano instrumento no momento? Se a senhora autorizar a partir do Brasil, como que ele vai passar e pode ficar no rodatório? Tente, plano de instrumento cancelado no 702, desça para 1500 pés e vai direto ao rotatório. Vou direto ao rotatório, arregou. O Golf Mike Alpha, decolado ao 01, chame o controle 120, decimal 8.